toda honra e toda glória seja dada a Deus. É nós que faz. Amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo. Me mostrou a saída. Quando eu não tinha vida, era só mais um meu bolinho encostando lá na quina. Sonhava com a draga na cinta, dois tecos numa cocaína. Cê vapor no corre e dizer que tá de cima. Já me iludi demais, dei espaço pra Satanás. Não queira paga pra ver o que ele te faz. Hoje eu prefiro amar, melhor que sacrificar. Prefiro agradecer, melhor que murmurar. Só um conflito vem na minha mente agora. Eu amo Jesus Cristo, mas falho toda hora. Perante Deus o homem é nada e só veio do pó e vai voltar pro pó. Foi capaz de morrer numa cruz pra salvar mais um ladrão. Esse é o sentimento quando olha pro fundão de uma cela e vê vagabundos arrependidos, pedindo perdão pros inimigos, sendo curado dos conflitos. Deus nunca desprezou um coração contrito. Então afirmo, não tenho mais um coração bandido. Por isso reflito naquilo que sinto. Amigo, acima de tudo, eu amo Jesus Cristo. Amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo. Hey Joe, tu já declarou esse amor por aquele que morreu por nós, eterno Salvador. Do que adianta ter um Chrysler e uma mansão numa ilha? Se não tivesse amor, você nada seria. Enfim, um conselho eu deixo aqui: ame a Cristo. Não tenho visto isso, nem sinto compromisso. As estrelas brilham e as vidas estão no precipício. Não submissos, desprezam o amor a Cristo. Irmão, eu tô convicto, persisto no que acredito. Meu sentimento é contrito aqui desde o início. Cê sabe, né, na quebrada são vários que desandou. Eu não desprezo o amor que Cristo por mim demonstrou. Só quero ter compaixão daqueles ladrão que sem solução prefere tá no crime, né não? Aí parceiro, dinheiro é um dos piores vícios. Acima de tudo, amo Jesus Cristo. Amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, eu amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo, amo Jesus Cristo.